o amor és tu para toda a vida. Eu sei que não há vento que nos leve. Passou o tempo em que a dor foi desmedida. Como é desmedido o amor que nos manteve. Passou o tempo em que a dor foi desmedida. Como é desmedido o amor que nos manteve. E cada dia em nós é uma alvorada, um novo despertar nesta viagem. A cada despedida ou chegada, estaremos sempre os dois na mesma margem. A cada despedida ou chegada, estaremos sempre os dois na mesma margem. A luz do teu olhar é que me guia na paz da felicidade prometida. Com toda a realidade ou fantasia, eu sei que o amor és tu para toda a vida. Com toda a realidade ou fantasia, eu sei que o amor és tu para toda a vida. É que me guia na paz da felicidade prometida. Com toda a realidade ou fantasia, eu sei que o amor és tu para toda a vida. Com toda a realidade ou fantasia, eu sei que o amor és tu para